ti, Señor, y no olhar atrás, seguir teu caminhar, Señor. Face do meu Deus, e quando as lutas vêm perturbar a minha paz, proponho só pra mim somente olhar a ti. O mundo é muito belo, é fardo de ilusão, mas isto não traduz pra mim satisfação. Eu olho para o céu, avisto uma luz, então repito assim, somente olhar a ti. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. Somente olhar a ti, Senhor. E não olhar atrás. Caminhar, Senhor, seguir sem vacilar, Senhor, prostrado em teu altar.